Alpha 21 Echo, Alpha 21 Echo, Conquim, Conquim, this is Sorocaba, Upper Alpha 21 Echo. Yes. Juliet. Aqui é o FX-8411 com 132 a bordo, 4 horas, 90 com 15. FX-8411, taxi Indy Alpha, ponte para todos, 86 aqui na HM15. Indy Alpha, 286. Chalé 6250, acione de identificação, desce ao nível 060, vigilância, de chegada amarela. Negativo, é o número 2 pra pouco. C544, desça 3.000 pés, ajuste 1.015 sem restrições em casa. 3.015 sem restrições, tripe 5494. Prossiga. Mantém linhas litoral, reporte através do Parque do Açu, Hotel de Maté. Pro do hangar da RMAU, Hotel de Maté. Certo. Sou web 589, ponte espera 900. Web 5891, ciente, autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero, Web 5891. Vitor Juliette, solo aos 4-4, livre o backtrack até o pátio 4. Uno 50 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem 10, Webjet 58, Uno. Correu, Matango, Hotel Limatango. Hotel Limatango, da presente, está autorizado a proar direto o hangar da RMAR. Final da pista 1-7, o ajuste no 0, no 5, reporta quando na final. O 0, no 5, reporta na final, Lima Pé. Objeto 5811 decola aos 45, controle 120, décima 8. Confirmada a frequência? 120, décima 8. 208, obrigado. 3304. Web 5811, poderia... 1208. 5811, prossiga. Uma bota, bom dia. Cruzando 5500, poderia aproar o obtude? Está autorizado direto a Alefa, o 5811, está 360, contato radar. Alefa, afirmativo. Está 3304, chame Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 1260, 288, bom dia. Quatro no quadro, desça 2000 pés, autorizada final do IADS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Para 2000, autorizado final do X-Ray, reportará localizador 354. Xané 6250, sem restrições de altitude, em setup, desça 3000 pés. Entendeu, sem restrições de setup para 3000, 6250. Sem restrição de altitude, a velocidade está mantida. Eu estou em uma velocidade, né? Na verificação. 120 Medusa, reportará o solo controlado, grato Lima Pé. Para o táxi, 3259, 1977 a bordo, 430 até na Campina. 359, autorizado táxi a parte 1 no Indy Alpha, ponte para a torre 18612, ligado 1015. Via Pátio, Indy Alpha, ponte para 10, quando lá 8863, 25. I have the truck sighting half the bus behind us. Be a touch and start a car back when we're at the attack. Touch on 6311. Bom dia, trip 5414. Trip 5414, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. A gente reportará o trip 5414. Passou o externo trip 5494, baixado travado. Linha de trip 5414, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 1 no 0 graus, com 1 no 0 nós. Autorizado autorizado pouso na 10 para o trip 5494. Salvador, boa tarde, 7859. 7859, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Objeto 5811, chamo centro Recife, 1260, alterno 1222. Obrigado, já. Chanel 6250, desça 2000, pés autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 2000, ILS X-Ray, Chanel 6250. Amador, bom dia, gol Andronote, informação Lima. 982, bom dia, sua identificação de sol 050, vigilância, chegada amarela. E na final da 10, alinhar e manter, cabeceira 10. Volta a terra nem mantém, 10, 3259. Confirmando o carro da entrada, vai ficar parado ali na posição? Eu tenho condições de alinhar pela Charlie? Afirmativo. Afirmativo, que o tráfego não tem como... Qual é a correção? A viatura não tem como abandonar e via a Índia e nem pela parte gramada aí à sua esquerda. Ok, obrigado. Vamos para cá então. Hey, we are on your 6311 request back here. We have 161 people aboard. And 4 hours and a half endurance underneath, it's gonna be Daniel. Chanel 311, taxi Chanel 6311. Full taxi for April 1, India Alpha, 100.110 call tower, 18.6, Mitchell 015. Roger, 105 via April 1, and the Alpha to hold short runway 10, and whatever they are, we saw 118.6. 5-5, direita 121, décimo 9. Gerente, o 5494, zebra na direita, só 121. Só 3859, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 09 nós. Livre decolagem, 3859. No 4, bom dia, táxi Alfa Juliette, remoto no 4. Gente, Alfa Juliette, remoto no 4. E é bom gol. 18614, chama 62, rampa pra baixo. Salvador. Bom dia, Chan 6250, estabilizado ILS da 10. 6250 da Oxan, né? Continua a aproximação, aguardando a atualização da 10. 6250. Então 3859 decola aos 56, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 3859, bom dia. Salvador, 3859, bom dia, perfil Arbor. 3859, contato no radar, só 340, saída Arbor. 340, Arbor. Baixo, foi travou. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Zero pouso, 106250. Passando a posição Conde, voe na proa de Bonf, aguardando chegada Bonf e reposte descida. Pessoal, é good morning, Ocean 6311. Hold short for me, I want to be fully ready for departure. Ocean 6311, clear the line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, Ocean 6311. Ocean 6250 no solo 59, direita 121, décima 9 é solo. 2, 5, 0, 2. Bom dia, Oxenar 6250, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, 6250. And 110 degrees, 05 knots. Eu queria praticar, runway 106311. Ocean 6311 airborne at 01, call now Salvador departure 120.8, have a nice trip. Thank you, have a good day, 1208, 38859, voa direto Eletro. Eletro, 38859. Hey, good morning, Ocean, correction, Salvador Apache Control, Ocean 6311, pass 1800, climb 360, Scott 5070. Roger, Ocean S6311, radio contact on the departure, outboard departure, Alpha transition, climb and maintain flight level 360. Climb and maintain 360, when is possible, and I'd like to fly direct to Alpha position. Clear, the same direct right now. I just informed that there is one traffic on the same departure, 25 miles ahead of you. Roger, thank you for your advice. And turn now one is clear to fly direct and left, Ocean 6311. Agora 3859, poderia voar altitude? 3859 coordena diretamente com o centro agora na onda 260, alternando na 288. Muito obrigado, 3259, bom dia. Bom dia. Nível 380 Guarulhos, autorizado 3487, via Pesolu 21, decola 190 curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120 décima 8, cena 5074. Está correto, reporta push, outra 347. 02703, controle. Presente autorizado, voar direto pelo. Quando o ideal de descida desça para 4 mil pés, o ajuste 982 estabilizado, Max Ray. Uma pista vista. 982, complete final, chave torre, andando 862. 1086. bom dia, gol no 982. Gol no 982, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ok, gol no 982. Na final, gol no 982. Zero, if enable 128.8. Can 1260, receive sensor, enable 1288, ocean 6311. Romeu, Romeu Novembro, bom dia, confirma o fato.